Maestro, vamos agitar? Blues Walk, vamos lá. Adestrador de cães, Osmar. Nascido no interior de São Paulo, Chiquinho. Um percussionista de Juiz de Fora, começou sua carreira na banda do Itamar Franco, Os Dissidentes da Cuíca. Miltinho! No contrabaixo, um senhor que começou sua carreira em Salvador, da Bahia, como cantor durante muitos anos. Veio para São Paulo, foi quando ele descobriu que não era cantor. Ubirajara, Penacho dos Reis, Ubira! Ele que é considerado o guitarrista mais sexy do ano por ele mesmo, conhecido pelas meninas como Totô Cordas Quentes, o Tomate! Trompete, bongô, voz, José Eugênio Soares, também conhecido como Gordo Jô Soares. Thank you. isso que vocês viram, porque eu acho que o bonito da música jazz é que ela tem sempre um senso de humor, os músicos têm humor. Por exemplo, isso agora que a gente fez no final, que é chamado de fio, cada um faz uma brincadeirinha. É tão engraçado isso, meu Deus.